Yeah. Na sala, no quarto, na cama, na banheira, na varanda. Yeah. Sempre a mais linda do baile, incomparável. Nos beats será sempre inspiração interminável. Dia ensolarado, noite de lua cheia. Pelada no meu quarto só de meia, ouvindo jazz ela incendeia. Ao invés de reclamar de boca cheia, dança e seduz, no clima meia luz. Pelas ruas do seu corpo me conduz, parque de diversões. Me sinto vivo, experimentando sensações. Eu gosto dela, ela gosta de mim. Destino quis assim, início, meio, sem fim. Final feliz, me diz que eu faço o roteiro pra você ser minha atriz de Hollywood. Eu tô na sua, é questão de vícios e virtudes. Melhor visão do mundo é olhar pra você nu. Então vem peladinha, o mundo é nosso. Eu vou beijar você todinha, então vamos dançar. Eu vou te ver dormir, cê faz o meu jantar. Faço você sorrir, então vamos transar. A noite vai cair, faço você sonhar. Cê vem me seduzir. De baby doll, só esperando o cerol. Cai o sol e ela surge, linda, toda cheia de atitude. Brinda e desce pro meu job. Temperatura sobe, querendo ser chupada. Ela sugere o 69. Porn star, do tipo que é quase impossível de decifrar. Só quero relaxar. A base de sexo tântrico, daqueles que faz até os loucos ser romântico, bro. Ela é um boing, acorda se tocando, ouvindo Louis Armstrong. Jazz, cult, class, root, style, smooth. Na setlist dela rola Fela Kuti. Quero bubute, orniquinha, só no desfrute. Ela me encanta na cama, faz um boquete que chama. Suga minha alma com a boca, leva minha mente ao nirvana. Então vamos dançar, eu vou te ver dormir. Cê faz o meu jantar, faço você sorrir. Então vamos transar, a noite vai cair. Faço você sonhar, cê vem me seduzir. Toda linda, velho.